boa noite. Gol 1612. Gol 1612, boa noite. Adicione identificação, autorizada a chegada Mari, desço para nível 050. Mari 050, gol 1612. Mantenha 10. Mantenha 567. Ocorre Meteor, tá com para a terra do vento Olympus, fundo 9 horas. Ocorre Meteor Azul 5, reporte através nossa torre Olympus, fundo 9 horas. Portará. Informa o tráfego na perna do vento da 10, à sua esquerda, está livre de decolagem da 10, um vento de 100 graus, 12 graus. Viete Vitor Tchali no solo Zuno 6, qual o pátio de estacionamento? O pátio da Aerostar? Ok, da Baeté. Então está livre o táxi até lá, frequência livre a estacionar, tenha uma boa noite. Olympus 191, tá livre base, agilizando, reporte interceptando a final. Base da base, Olympus 191. CIP 5219, chame Recife 1288. Recife 1288, boa. No 567, decolou o Zulu 7, o controle em 120, décima 8, boa noite. 208, boa noite. Tiro base, controle embaixo travado, Olympus 191, toque remete. Olympus 191, autorizado, toque remetido na 10, vento de 100 graus, 14 nós, o altímetro permanece 1015. Isso, toque remetido, Olympus 191. Passando 2000. 567, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, sairado. 3601, chame Recife, 1251. 601 da Gol, ponte 010, pronto. Gol 601, boa noite, ali mantém a 10. Ali mantém a 10, Gol 601. 191. Tocou, arremeteu aos 19. Curva esquerda para a perna do vento da 10, reporte através norte da torre. Curva esquerda para a perna do vento, reportar através norte, o Olympus 191. Olympus 191, confirme apenas a posição da nuvem, permanece a 1 mil pés. Está ruim para o senhor aí? Agora tá tranquilo, ela está mais já para o final aqui da 28. Quando a gente curva a esquerda, livra bastante, está totalmente visual aqui na perna do vento a mil pés. Ok, ciente, então mantenha o 1 mil pés. Ato. Informa o tráfego na perna do vento na 10 à sua esquerda, está livre de decolagem na 10, o vento é 100 graus, uma dúzia de nós. Gente, livre decolagem na 10, tocou 10. Olympus 191, faça um 360 curto pela sua direita, reporte vem interceptando a perna do vento na 10. 360 para a direita, Olympus 191. Boa noite, 3294. Boa noite. Salvador, o gol 567 autoriza uma elefa? Autorizado, elefa. Obrigado. Gol no menu 2, desça para 2 mil pés, que negão no 095, autorizado a final elefa. Autorizado para quantos pés? 2 mil pés, que negão no 095. 2 mil pés, no 05, informarei no LF. Gol ou no menu 2. Gol 601, decolou os 2-2, chama o controle de 120, décima 8, bom voo e boa noite. 2-0, boa noite, até a próxima, é confirmado, 601. Controle, boa noite, 1601 da Gol, saída da El. Gol 601, boa noite, contato radar, voo vai para o nível 360, saída da El. A El 360, 601 da Gol. 0 graus com 14 nós. Informa o tráfego da Força Aérea a 1 mil pés em espera no setor norte, aguardando a sua passagem. Gente, livre pouso na pista 10, na 3894. Os 191 está interceptando a terra do vento, está visual com o tráfego nacional BRS. O Olympus 191, então mantém a perna no vento e reporte através do tanque que está na final da 10. Reportará através do tanque. Gol 567, chame Recife, 1288. Recife 288, 567. Distante para baixo. Mantenha a perna aberta. Número 91, agora autorizado base, reporte terceiro pela final. Chegando básico, um trem baixo travado, reportar lá. 259, autorização Guarulhos, número 3. Comandante 259, autorizado 360 para Guarulhos, uniforme do Lu 16, da cola da pista 10, saída da El, Leda, após Leda Bridge, controle 120, decimal 8, responda 5021. Autorizado 360, operação Lu 16, segunda Del, da 10, da El, Leda Bridge, responda 5021, controle 198. 128 controle, chama para o Pichibar Cacionado. 1208, chamarei. 121, respawn 9, para o táxi. 329, sinal, trem baixo travado, aguarda pista livre para toque remetida, Olympus 191. Olympus 191, está autorizado toque arremetida na 10, vento de 100 graus, 14 nós. Ele está permitida, Olympus 19 horas. Solta 3897, está na posição 8 para pushback. Agora a companhia passar a retaguarda, pode estar autorizado o pushback acionamento. Guarda da aeronave da companhia, pode autorizar o pushback acionamento, 3897. Olympus 191, tocou e arremeteu aos 27, curva esquerda para 1 mil pés, reporte no través norte da torre. Curva esquerda para a perna do vento. Reportará no Través Norte, 191. Roma 601, chame Recife, 1251. 251, boa. Boa. O localizador, gol no 62. 62, chame a torre, 1895. 102, 95, gol, 1, número 2. Paulo Salvador, boa noite, o gol, 1, 2, 3, 3, 10, 3, para o Cristo, nível, enviado para a Confine Gate, 03. Forte no través do gol, então. É o Loing da Gol. Botará através do gol. Protocolo da pista 10, saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 120, decimal 8. Transponda 5036. Esquerda HB 15, autorizado pouso na 10. Mostrei pouso baixado e travado, 1015, livre pouso na 10. Gol 1602. 1273, chama para o pushback acionar. Chamará quando pronto, puxa a sonar, 1273. 162? Prossiga no 162. Senhor, o controle tem ciência de um helicóptero que passou bem próximo do nosso lado esquerdo, mesma altitude? Não, era o Força Aérea da Perna do Vento da 10 que ficou de reportar através do senhor, ok? É um T3 da Força Aérea. Beleza, está controlado, né? Está controlado, afirmativo. Ele está ingressando agora na base, a sua retaguarda aí, ok? Ok, obrigado. Dando base como número 2, o Olympus 191, contém embaixo para baixo. O Olympus 191 autorizado base, aguardando autorização para o toque arremetido. Gente, grato. O Gol número 2, apenas confirmando, perdão, a aeronave estava ciente da sua presença, ok? Ok, obrigado. Gol 612 no solo aos 32, ao livrar à direita, chama o solo em 121, décimo 9, e tenha uma boa noite. Direita 219, obrigado. Na final da 10, trem embaixo travado, Olympus 191, guarda pista livre. Aguarde pista livre, Olympus 191, forma o vento de 090 graus com uma dezena de nós. Nota 3897, está com 215 a bordo, 4 horas, alterna com fim para o DAC. Informa que esse é o penúltimo. Ok, compreendi o penúltimo toque. Tem boa ajuste, leve táxi via Índia no consultorador 2895 da 3897. Paulo Salvador, boa tarde. Boa noite, voo 1612, livrou. Número 2, taxi de Alfa, reporte na cidade de Juliette. Alfa, reporte na cidade de Juliette, voo 9-2. Meteu o Olympus 191, está ingressando na perna do vento para pouso final. Tocou aí, meteu aos 3-4, reporte para a base então. Reportará Olympus 191. Número 2, Universidade Juliette, portão 2. Portão? 2. 2. Voo 1 número 2. 2, segundo portão. 12, segundo. Salvador, boa noite, é o TAN 3897, ponto 0 da 10, pronto. O TAN 3897, a linha decola imediato da 10, confirma. Afirmo. Autorizado, a linha decolar sem parada da 10, o vento é 100 graus com uma dúzia de nós. A linha decola sem parada, TAN 3897. Giro base, contra embaixo, travado, Olympus 191, reduzindo a velocidade para tentar aproveitar o pouso. É, só confirmando, Olympus 191, aguarde então pista livre, ok? Afirmativo. Olympus 191, informa o vento de 090 graus, uma dezena de nós, cheque o trem, aguarde pista livre para o pouso. Trem embaixo travado, para pouso final, Olympus 191. Olympus 191, agora pista livre, autorizado o pouso 090. Grato, pista livre, 191. Então, 3897 decolou os 39, chega o controle 120, decimal 8, vovô e boa noite. 1208, chamará o controle. Muito grato, companheiro. Um abraço, bom trabalho. Autorizado backtrack sobre a pista, reporte livrando no pátio militar Olympus 191. Controle Salvador, uma boa noite, Jotan 3897, decolou perfil Tael. 3897, boa noite, contato radar, subou 340, direto mesmo. 340 na proa de lenda, o TAN 3897. Olimpos 1998. Está iniciando aqui o Gona 273, foi o Fim, o operador de Fim. Tranquilo. Entendendo todos os aviões aqui, uma pessoa só. Táxi 1862, 1862, 4 horas, no canal da Avenida.